chegou a hora. A hora de fazer selfie com a linguinha de fora e postar nas redes sociais. A hora de dar alegria ao povo brasileiro. Eu só queria poder dar alegria ao meu povo. A hora de trancar a porta com chave e proibir a entrada do alemão da Transamérica Foz aqui no estúdio. Porque o jogo é de 7 erros, a semana tem 7 dias e são 7 os pecados capitais. Pecados capitais. Emissoras da rede, atenção para o toque de 7, 7, 7, 7, 7, 7 a 1 da semana. 7 a 1 da semana, aquela jurista confundida com pregadora maluca, aquele gemido estranho durante sessão no Senado, aqueles senadores que só não saem no tapa porque gritar e xingar de Vossa Excelência é muito mais legal. 7 notícias que são como gols da Alemanha no lombo do cidadão brasileiro. É melhor sentar porque o massacre vai começar. 1. É uma semifinal. Escanteio cobrado na ponta direita, ele pula para a área. Emendado, entrou! Müller, da Alemanha! Sem marcação, ele botou a bola no barbante. E começamos com ela, Milena Santos, ex-Miss Bumbum, mulher de Alessandro Teixeira, o novo ministro do turismo, né? Apelidada de primeira-dama do turismo nacional. Eu não sei por que tanto escândalo com as fotos sensuais e de romance ali dela com o maridão no gabinete. Sério, sério mesmo. Faz tanto tempo, né? Faz tempo. Desde a Marta Suplicy que o turismo é o ministério do Relaxigosa, né? Normal, sério mesmo. Normal até o emprego pra tia da moça, né? Com salário de 19 mil reais. É o padrão Brasília, não é? 2. Bola pra Miller, apontou, atirou, defendeu o goleiro, apontou, atirou, entrou. Da Alemanha! Close, camisa número 11, Marcos II. E na semana em que os paranaenses ficaram escandalizados com a notícia de que os repasses da merenda escolar feitos pelo governo do estado às 2.100 escolas estaduais estão atrasados desde fevereiro, o governador tucano de São Paulo, Geraldo Alckmin, resolveu esculhambar, nomeando aí Fernando Padula como coordenador do Arquivo Público Paulista. E aí você pergunta, né, quem que é Fernando Padula? Bom, é investigado por desvios na merenda das escolas em São Paulo, aquele, né, que teve foto apreendida pela polícia posando ao lado de fardos de dinheiro. É uma maravilha esse Brasilzão, né? 3. A defesa brasileira completamente apática, parada, e é o terceiro gol da Alemanha. Já em Minas Gerais, o governador Fernando Pimentel decidiu inovar, só que não, né? Nomeando a mulher Carolina de Oliveira Pereira Pimentel para o cargo de secretária de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social. E daí? Bom, e daí que, segundo a oposição, a manobra foi só para dar foro privilegiado à esposa no caso aí que investiga a família por corrupção. Bom, qualquer semelhança com Brasília, tenha certeza, né? Não deve ser mera coincidência, né? 4. Meu procurou, atirou, entrou! É o quarto gol, uma chinelada. E já falamos disso aqui no programa. Ontem foi o primeiro aniversário da repressão policial de 29 de abril contra servidores públicos estaduais em Curitiba no ano passado, né, com mais de 200 feridos. E nesse período muito se falou, quase nada se fez. As provas que o governo do estado disse que apresentaria contra Black Blocs e baderneiros não apareceram. O soldado Groselha caiu no esquecimento, a justiça aos poucos começando a arquivar os processos, né? E a pergunta, né? E a tal República de Curitiba que age doa a quem doer. Vai bem? 5. De novo fácil, fácil aos 29 de jogo. É o quinto gol da Alemanha. Pode crer, é verdade. E aí você está fazendo sua exposição lá no Senado, na comissão do impeachment, ao vivo na TV Senado, com os olhos do Brasil, quando de repente, bom, não vou falar nada, tá? Apenas ouça o que aconteceu na plateia com o senador Cássio Cunha Lima. No seu artigo 4º, com a excepcionalidade, ou seja, a regra geral é que... Peço que desconte meu tempo, o choro do bebê. Choro do bebê? Acho que esse gemido não é isso não, viu, senador? É ou não é o país da piada pronta? 6. Montou, virou a bola esparada e entrou! Schürrle! É o sexto gol da Alemanha! E quando me perguntam sobre serviços públicos eficientes no Brasil, eu sempre cito, né, como exemplo a emissão de passaportes, que, pelo menos na delegacia aqui de Foz, é um exemplo aí de eficiência e agilidade. Acontece que, por falta de matéria-prima, o prazo para entrega do passaporte está passando de 6 dias úteis para 30 dias corridos, pelo menos aí até junho. O problema, segundo a Polícia Federal, é com o material que compõe a capa, né, produzido pela Casa da Moeda. Mesmo assim, situação bem diferente do Instituto de Identificação, né, onde o atendimento é mais do que precário por aqui. 7. Olha a descida, o chutão entrou! Alemanha 7, Brasil 0. E o Brasil é o campeão do mundo, sério mesmo, hein? Campeão do mundo no futebol? Claro que não, né? No uso de agrotóxicos e até de pesticidas proibidos em outros países do mundo, como revelou aí nesta semana um estudo publicado pelo jornal espanhol El País, com base nos dados da Associação Brasileira de Saúde Coletiva. A liderança brasileira no ranking vem sendo mantida desde 2008 e, segundo a associação, até 70% dos alimentos consumidos in natura por aqui estão contaminados com resquícios de pesticidas. Já pintamos o 7, agora vamos ao gol do Brasil. Ufa! Entrou na área, driblou Boateng, pode marcar, tirou, entrou! Gol do Brasil, Oscar, aos 45 do segundo tempo. A taça do mundo é nossa, com brasileiro não há quem possa. E Foz do Iguaçu é o único destino do Brasil a figurar mais de uma vez na lista de melhores hotéis para hospedagem com a família no país, elaborada com base na preferência dos usuários do portal TripAdvisor, considerado uma das principais referências mundiais em turismo. Dos 25 hotéis listados, 4 são aqui de Foz, né? O Hotel Del Rey no centro, Recanto Cataratas ali no Trevo da Costa e Silva, Bourbon e Mabu na Avenida das Cataratas. Foz do Iguaçu está citada também na lista dos 25 melhores destinos da América do Sul para viajantes de todos os públicos e pelo menos isso, né? Porque se ficarmos apenas aí pensando nas notícias da política, da economia, não tem como não ficar deprimido, né? Vou ali me jogar embaixo de um ônibus e já volto, ou melhor, de um ônibus não, né? Porque vai atrasar o coitado do passageiro que não tem nada com isso, né? Pô, sacanagem! E chegamos ao final do programa Fronte Transamérica deste sábado, 30 de abril de 2016. Amanhã, 1º de maio, feriado do trabalhador, mas, pô, feriado em pleno domingo. Isso não se faz, né? Eu sou Guilherme Wojciechowski, estiveram comigo, além de você, muito obrigado, Jorge Pegoraro, Márcio Barreto, Sidney Busanello e Luciana Lauzini.